Se quiser a geladeira, não estamos de bombeiro. Um compressor de ar gigante para encher um elefante. E um doce bem melado, ou um pincel pro seu gato. Ou atum para pescar, se você não quer se molhar. Fundo, fundo, vamos mergulhando, vamos mergulhando, sem parar. E um vidro de verniz? Temos sim, quem manda é o freguês. É o freguês, se quiser rodopiar. Rodopiar! Se precisar rodopiar, um carrossel pode comprar. Um alicate muito bom e também caixa de som pra sua grama aparar. Um cortador venha comprar e uma corda bem legal pro esporte radical. Bang, bang, bang, bang, jump é muito radical, sim. Vamos lá!